Tá, foi. Eu não queria começar isso aqui assim, eu não queria falar sobre isso, mas é o que vai acontecer. Eu vou acabar falando sobre isso porque eu não sei, cara, é o que tá se passando aqui. É o seguinte, cara. Eu fui no show de metal recentemente, ontem, na verdade. Eu tô gravando. Não, ontem não, ontem, ontem. Tá, faz menos de uma semana. E aí, o que acontece, cara? Eu vi. Vamos lá, vamos começar pelo começo. Você, quando é adulto, quando você faz 18 anos, você não é um adulto ainda. Você legalmente é um cara que você pode responder pelos seus atos, você pode dirigir, você pode, sabe, ser sozinho no mundo, você pode muito bem falar: pai, mãe, eu tô indo embora daqui e eu vou fazer minha vida, eu vou arrumar um emprego, eu vou, sei lá, tentar fazer um negócio aí, abrir uma loja pequena e tentar crescer. Você pode muito bem fazer isso, porque você vai assinar e não vai precisar de ninguém ali, que seja seu pai, sua mãe, não sei, alguém que seja responsável por você, entende? Isso não quer dizer que seja adulto, cara, mas quando você, sei lá, quando você faz uns 25 anos, cara, uns 20 e poucos anos, vamos dizer de 21 anos para cima, porque 21 anos é como se fosse assim, a idade legal para tudo agora. Com 21 anos, cara, você pode fazer. Você não pode fazer absolutamente tudo. Você não pode matar uma pessoa porque você vai ter que pagar por isso. Mas você entende o que eu tô falando? Se você matar uma pessoa, sabe, não vai vir ninguém falando pra sua mãe ou seu pai que você é maluco, que seus pais têm culpa de você ser maluco, entende? O cara que mata o pessoal na escola com, sei lá, com 16 anos, 15 anos, alguém vai falar com o pai dele e falar: porra, você não cuidou do seu filho, você deixou seu filho na merda e ele virou um retardado mental que saiu matando todo mundo. Então, eu não sei porque eu tô falando isso. Tem a ver, mas não tanto. Você presta atenção, você vai entender aonde eu tô querendo chegar. O que acontece é o seguinte, cara. Eu fui nesse show, e esse show é do Megadeth, foi aqui no Rio de Janeiro. Eu presenciei cenas, cara, que me deram não foi um ódio, eu não senti ódio por causa disso. Eu não vou dizer aqui, ficar, ah, odeio isso. Não odeio. Mas eu senti um desgosto muito grande de ver isso. Que foi uma cena que eu já tinha visto antes várias vezes, mas que não tão patética quanto dessa vez. Que é gente de 40 anos, cara, gente de 30 anos, gente de 25 anos, não importa. Sei lá, gente com mais de 21 anos, cara. Cara, gente com a cabeça. Sabe quando o cara é careca e ele deixa o cabelo grande? O pouco cabelo que ele tem, ele deixa crescer até o ombro, assim, mais ou menos. E aí fica uma puta careca que tu vê o formato da cabeça dele assim. Então, o nego com a barba, cara. Com a barba por fazer branca, cara. Cara com a barba branca, bicho. Cara com, porra, grande já. Não tô falando de moleque de 18, 17 anos, não. Aliás, 18 anos fazendo isso já é meio ridículo. Mas beleza, cara. Eu tenho 20 anos. Eu acho que eu faria isso. Eu acho que o primeiro show que eu fui, eu fiz isso, mas sei lá, cara. Não tô querendo julgar ninguém. Sim, eu tô querendo julgar alguém, mas. Cara, você não tá vendo que você é patético? Eu vi dois caras brigando. E quando eu digo brigando, não é tipo assim, brigando no sentido figurado, de disputando uma palheta. Não, não. É discutindo e xingando o outro. Quase agredindo, né? Não só verbalmente, quase tendo realmente a porrada. E só não teve a porrada. Porque alguém não, várias pessoas ficaram tipo impedindo os caras de se socarem. E os caras vão tomar no cu, seu merda, seu otário, cuzão, e xingando o outro assim. E eu vi isso, cara. Eu não tava sozinho, eu tava com um pessoal que sei lá, eu tava meio deslocado, até desse pessoal que eu fui junto. Eu tava meio deslocado. E aí eu só me afastei, eu falei: cara, eu tô indo embora. Eu me afastei e porque aquela cena me fez começar a pensar, cara, quão ridículo a gente é, cara. Sério, você vê que os caras que são do metal, né, os caras que são do rock, esses negócios assim, eles querem sempre falar que são um cara divergente, que é um cara que, ah, eu não sigo o padrão da música, eu não sigo o que a mídia manda, é isso aí. Mas eles estão realmente seguindo o que a mídia manda, eles estão realmente seguindo o que, de certa forma, né? Porque a partir do momento que uma banda fica grande, ela começa a fazer parte da mídia, querendo ou não. Ah, mas não. Não, você nunca vai ver o show do Metallica. Do Metallica não, você nunca vai ver do Metallica. Você nunca vai ver o show do Megadeth no Multishow passando. Tá, cara. Porra, mas você vai ver. Os caras vão vir aqui, você vê que tem anúncio, você vê. Tipo, você vai. Eu fui no meet and greet deles, eu paguei pra ir. Me arrependi um pouco, mas não muito. Mas eu não me arrependi, não. Mas beleza. Os caras, quando fazem o meet and greet, já demonstra que os caras têm um lado ali que é comercial. Sabe, que eles não estão puramente fazendo negócio para passar uma mensagem. E não tem problema nenhum nisso. O problema é você, que é idiota, e fica querendo dizer que é um cara diferente. É um cara que, não, porque eu ouço metal. Eu sou um cara aqui que eu não, como é que eu posso dizer? Como é que eu posso definir? Sou um cara que eu não sigo aqui. É o que eu falei, né? Eu não sigo o fluxo, eu não sigo a maré. Mas você tá exatamente fazendo isso. Quando você briga com outro cara, pegar uma palheta de um cara, é só um cara que. Eu falei, tô falando muito caro nessa frase. É só um sujeito que chegou ali no palco, tocou a guitarra, cantou, jogou a guitarra como se fosse um cuspe que ele deu. Inclusive, se ele cuspisse ali, nego ia estar se acotovelando pra pegar o cuspe do Dave Mustaine e ia passar na cara, sei lá. E eu. Sei lá, eu curti o show, mas eu fiquei muito puto com essa coisa. Eu fiquei muito. Sabe, eu fiquei pensando em vários eventos que aconteceram no show e que eu me senti mal. Que é, por exemplo, eu vi gente emulando emoção. Sabe quando você não, mas você já deve ter pensado sobre isso, de que a pessoa, quando ela vai numa balada, por exemplo, e ela bota um esquenta sertanejo, ela bota um esquenta sertanejo na rua antes de ir pra balada, ela tá na rua com o carro tocando uma música alta e o caralho, ela tá emulando uma emoção. Você vê que as mulheres estão dançando ali, mas é um negócio totalmente forçado, né? Ela não realmente, ela não tá querendo fazer aquilo, aquele monte de bebida, tudo aquilo ali é uma coisa, sabe, que elas estão querendo, as pessoas que estão ali naquele lugar, elas não querem realmente aquilo ali. Pelo menos isso. Eu achei que eu nunca ia ver num show de metal, que é o Megadeth, né? E você vê. E eu vi isso, cara. Eu vi nego cantando, sabe? Foi uma banda bem bosta no começo. Eu não vou mentir. Eu não tô dizendo que foi. Não, não é bem bosta, mas é uma banda que eu achei ruim. Que é a tal da Vimic, que é do. Daquele cara que era do Slipknot, que tá gordão agora. Depois, quem quiser procurar, procura aí. Joe Jordison. Você sabe como é que escreve, né? Que era o cara do Slipknot, que tocava guitarra, não, tocava bateria. E aí ele. Você bota aí, Joe Jordison 2010. Você vai ver como é que ele era. Depois você bota, Joe Jordison 2017. E aí você vai ver a tamanha diferença. O bicho parece um leitão agora. Não sei como é que ele conseguiu engordar tanto assim, cara. Enfim. Eu não sei onde eu parei, onde eu parei. Não sei onde eu parei. Você que tava falando sobre essa coisa. Ah, sim. Eu achei que no show desse tipo desse gênero, que é uma coisa mais específica, a gente não iria ver isso. Porque, sei lá, o sertanejo, o funk e todo esse tipo de coisa, eles começaram de uma forma. E aí foram moldando, moldando, moldando, moldando, até que chegou. E como é que eles moldaram isso? Eu acho, como é que aconteceu? Eu acho que foi tipo uma seleção natural. O cara que fazia o negócio que se aproximava mais do que eles queriam moldar, ia pra frente fazer uma carreira boa. O cara que não fazia isso, que fazia um negócio que eles não queriam, que fosse mais, sei lá, que fosse melhor ou pior do que eles queriam, mas que não fosse, que não mostrasse sinal que iria seguir esse molde, eles iam lá e rechaçavam essa dupla, essa banda, esse MC, sei lá. Que é no funk, no sertanejo, né? Até na MPB também, vários gêneros que estão aí pela mídia, que a gente vê tocando na rádio. Em um tipo de música que não foi tão moldado assim, que tem muita. É como se fosse um rio, né? Que sei lá, eles caem tudo no mesmo mar, que é o metal, que é o rock, sei lá. Mas são vários rios, são várias vertentes diferentes e cada uma ali. Tem um pouco parecido com a outra e se influencia pela outra e tal. E você vê que tem algumas bandas que, sei lá, não tem muito a ver com outras. Eu não gostei muito dessa banda que foi abrir. E provavelmente, gente. Cara, quando você ouve um negócio que você não conhece, é inevitável, cara. A não ser que seja um negócio imenso, um negócio genial, você não vai ficar se debatendo, batendo cabeça e jogando soquinho no ar e é isso aí, gritando que nem um maluco. E cara, eu vi exatamente isso, cara. Eu não posso... Eu ia falar um negócio aqui, mas é porque... Ah, cara, você não vai chegar nele, bicho. Eu vou falar isso aqui, né? Um dos caras que estavam... Que estavam com a gente... Era um dos caras que tava fazendo isso, cara. E a palavra... cringe... Eu não sei como é que eu poderia traduzir. Se é vergonha. Não é vergonha, alheia. Não sei. A palavra cringe... Foi o que veio na minha cabeça quando eu vi esse tipo de coisa. E depois que acabou o show, eu vi nego, cara. Velho, cara. Com idade pra ser pai de família, bicho. E porra, brigando pra pegar uma palheta de um cara que jogou. E nego se jogando no chão. Cara, que palhaçada é essa, cara? É uma palheta. Você vai fazer o quê com uma palheta, meu amigo? Porra, cara, eu ganhei umas palhetas lá. Lógico que não era autografado nem nada. Mas eu ganhei umas palhetas lá que eram do. Eram do Megadeth, mas eram pra quem fez lá o Meet and Greet, né? Era um brinde que eles davam. Eles davam vários brindes, e um dos brindes era a palheta. Era um pacotinho com três palhetas. Eu deixei com uma amiga minha e perdi. Quer dizer, perdi não. Deixei lá e fui pra casa sem. Porque eu tava tão puto no final, cara, que eu não quis falar com ninguém. Eu só voltei pra falar com eles, porque eu tava. Porque a minha carteira, meu dinheiro e, sei lá, um monte de coisa que você normalmente deixa no bolso, eu tirei do bolso. Botei na bolsa dessa menina. E ficou lá. E aí eu fui embora, cara. Eu não queria olhar na cara de ninguém. Eu não sei o que aconteceu, cara. Talvez se eu tivesse ido sozinho, não aconteceria isso. Mas como eu fui. Como eu fui. Quer dizer, eu não fui com o pessoal, porque eles foram lá e depois eu acabei tendo que voltar em casa e eu não fui com eles. Mas eu não sei, cara. Esse tipo de coisa me fez um. Me martelo. A imagem dos caras. Me dá uma palheta! Por favor! E pedindo pro cara que era do. Da produção lá, né, cara? Da banda no começo. Que os caras que vão montar lá o microfone, vão montar o negócio. Pedindo palheta, cara. E cara, que negócio ridículo! Você é velho, cara! Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Brasil. Alguém ajude o Brasil, cara. Não é alguém ajude o Brasil, não. Porque no mundo todo deve ser isso. Mas, cara, é ridículo. Pelo amor de Deus, cara. Você... Aí, nego querendo... Meio que chorando porque viu o Mustaine na frente ali, cara. Pô, eu fiquei... Eu não vou julgar ninguém, porque... Mas aí... Eu não sei, cara. Cara, você já é um adulto, cara. O cara que tá tocando ali é que nem você. Você entende isso que eu tô falando? O cara que tá ali, ele já passou por problema na vida, ele já passou por problema de bebida, sei lá, já passou por problema de droga, já passou por problema com a mulher, já passou por problema com o filho, provavelmente. Provavelmente ele já, sei lá, ele foi levar o filho na escola e o filho. Sei lá, o filho ficou com cara de bunda quando ele foi buscar o filho. E ele. O que foi, cara? O que aconteceu, filho? Eu vim aqui te buscar, você não queria que você não gostaria que eu te buscasse? Ele, não! Eu não quero porque você é meu pai, você tá me envergonhando, não sei o quê. Ele deve ter passado por isso também, cara. Que nem você. Sabe? Ele quando caga e tá frio, ele fica arrepiado também, cara. Você consegue entender o que eu tô falando? Ele é um cara normal. Porra. Olha só, eu só vou respeitar um cara desse e brigar por palheta no dia que ele falar: eu consigo piscar meu cu sem mexer o pinto. Ah, beleza, aí eu vou respeitar esse cara. Mas no momento que você fala assim: ah, ele é um cara que toca música, que tem uma. Ele tem uma. Sei lá, o cara tem uma. Porra, esqueci o nome do negócio, cara. Quando você tem uma predisposição muito grande a fazer alguma coisa. Como que é, cara? Ah! Dom! Quando você tem um dom pra alguma coisa. Não, não é isso. O cara que tá ali em cima, ele tem o dom. Ele sabe tocar bem. Ele canta de uma forma que ninguém cantava. Ele é um cara que tem uma grande influência na música e tal. Mas ele é só um cara, cara. Quando você fica. Sei lá, eu consigo entender isso quando é uma menina de 14 anos. E aí vem um cara do pop. Eu não sei o nome, peraí. Eu não sei quem é o cara do pop hoje. O Justin Bieber não é mais, cara. Deixa eu dar uma pequena pesquisada aqui. Vamos lá, Ídolo Team, vou botar aqui, Ídolo Team. Vamos ver quem vai ser o primeiro resultado. Eu vi um livro aqui, cara. Ô, merda. Tá, o primeiro cara que veio... Eu sou gay, tá escrito aqui. Eu não sei quem é esse cara, mas tá escrito eu sou gay. Pô, não tô achando ninguém, cara. Não tô achando ninguém. Vou botar Ídolo Team 2017. Peraí que apareceu o negócio do Avast aqui, né? Quem foi o primeiro cara que apareceu? Quem foi o primeiro cara que apareceu? Ego Team. Na cola do João Guilherme. Vamos ver quem é o João Guilherme. Tem menor ideia de quem seria o João Guilherme, mas vamos ver. Ídolo Team? Porra! Apareceu um negócio aqui de adblocker. Não, eu quero usar adblocker, porra. Eu não quero dar dinheiro pra você. Ídolo Team acorda às 6 horas e tem aula de culinária. Nossa, aqui. Que empolgante, hein, bicho. Que empolgante. Mas eu não tô achando o cara, não sei quem é o João Guilherme. Vou botar aqui no Google, João. Cara, não se desanima, eu tô aqui com vocês ainda. Vocês três que estão ouvindo aí, cara, fica tranquilo. A gente vai chegar aqui no João Guilherme. O famoso João Guilherme, não tem... não sei quem é. Maísa Silva, Maísa eu conheço. João Guilherme viajam juntos, deixam fãs curiosos, olha aí, hein. Mais conhecido como João Guilherme Ávila, é um ator e cantor brasileiro. Então tá, quando chega o ator e cantor João Guilherme em alguma cidade, e as garotas de 14, 13... 14 não, ele, acho que ele tá... 14 acho que tá... Não, 14 tudo bem, também tá... Vamos dizer, de 11 até... Não, 11 não, 9. Vamos lá, de 9 até 14 anos. Vamos dizer, uma faixa boa. De 9 a 14 anos... A menina, quando o João Guilherme chega no aeroporto e a menina vê, ela vai correr pra tirar foto. O João Guilherme canta uma música, ele vai jogar o gorro dele, vamos dizer que ele tá com gorro, porque esses caras gostam de andar de gorro. Ele vai jogar o gorro pra plateia. E aí, a menina que tá lá, que tem 11 anos, ela quer pegar ela, ah, João Guilherme, ah, e chora, e briga com a outra, puxa o cabelo da outra, pega o negócio. Você entende por que que é isso? Você entende... Puta, tocando o telefone! Pera aí. Bom, eu voltei, deixa eu ver se tá gravando ainda isso aqui, porque eu fui atender o telefone. Mas eu tenho um medo, cara, muito grande de eu chegar agora aqui e ter um... E na hora da gravação não, na hora que eu for editar isso aqui, tá um, sei lá, uma mensagem de espírito aqui, cara, um bicho tipo... E eu ouvi isso na... Eu não ouvi isso, porque eu tava bem longe daqui, então... Vamos lá, será que vai ter isso na hora que for editar? Tomara, né? Que aí pelo menos... Não sei porquê, pelo menos. Eu não sei onde eu tava. Acho que eu tava no negócio do João Ávila. João Ávila não, João Guilherme. João Guilherme. É, eu perdi meu raciocínio, perdi a empolgação pra falar, mas é isso, cara. Quando você vê garotas muito jovens, no público infanto juvenil fazendo isso, você entende por que que você... Por que eles estão fazendo aquilo. Agora, quando você vê cara velho assim, você não tem a mínima justificativa, cara. Entende? Então... Então é isso aí, cara. Eu me desanimei totalmente agora, que eu fui ali na sala, atender o negócio, telefone. Eu não sei mais o que falar. Aliás, sei sim, cara. Eu sei sim. Sei o que falar sim. Eu tenho um recado pra você, cara, que acha que vai ser muito legal ir no show da banda que você gosta. E pegar a grade, esse monte de merda. Chegar meio-dia, o negócio só começa 8 horas da noite. Só abre o portão 8 horas, você vai chegar meio-dia. Não faça isso, cara. Por favor, não caia nessa burrice. Ok? Você vai ser um cara burro se você fizer isso. Você vai se arrepender. Entende o que eu tô dizendo? Entende o que eu tô dizendo? Porque eu não vou falar mais nada, cara. Eu vou botar um áudio. Eu vou tentar, né? Talvez, se não tiver nenhum áudio, não teve nenhum áudio. Mas se tiver, você vai ouvir aqui o áudio. É que eu mandei pra um amigo após o show acabar. Eu vou botar. Eu não sei se eu vou botar bip em todos os palavrões que eu falei, porque eu não gosto de ser um cara que fala muito palavrão. Mas eu vou deixar ali. Ou não. Talvez não. Pra deixar mais empolgação nesse momento aqui. Mas eu tava tomado pelo ódio e pela cólera. Então é algo que. É algo que me deixou muito mal esse show. Se eu não tivesse ido no show, eu estaria tranquilo. Mas como eu fui, eu fiquei. Eu não estaria tranquilo, não. Eu estaria meio ruim. Mas eu fui nesse show e voltei pior do que eu fui. Eu achei que ia voltar bem, mas não voltei. Voltei puto da vida e... Não faça isso, cara. Fica tranquilo na sua casa. Você não compra o preço da sua paz. Na hora que eu fui embora, que eu vim voltar pra casa, eu falei com um cara lá que eu não conhecia, porque eu só conheço essa menina que foi comigo, eu não conhecia, eu falei com esse cara, falei, cara, tô indo embora, valeu. Sabe quando você vai... Já cumprimentando o cara indo embora, quando você meio que vira já o corpo pra ir embora e só dá a mão assim, tipo, valeu. E aí nela eu só encostei a mão nela assim no ombro, nem abracei nada, e aí segui meu caminho assim, sem olhar pra trás. E aí pedi um Uber lá e paguei um preço caro pra cacete, porque esses caras são... Os caras ficam defendendo o Uber aí, mas o Uber é mó safadeza também, cara. E quando tem jogo, quando tem show, quando tem alguma coisa assim, eles botam o preço alto pra cacete, e você, sei lá, você tem a opção de pegar um táxi. Mas eu, por exemplo, não tenho aplicativo de táxi nenhum, então eu teria que ficar esperando passar um táxi ali, que não tivesse cheio. Então eu peguei um Uber, e é isso aí, e eu gastei um dinheiro bem grande. Mas foi o preço da minha paz, eu paguei pelo preço da paz. Eu poderia ter ficado em paz aqui em casa, mas eu paguei pra ir pra lá. Eu não sei, sei lá, cara, agora eu não sei o que aconteceu. Sei que é isso que... Cara, sair de casa é problema, então o problema é esse. O problema não é você... Quer dizer, sair de casa é problema não. Ir pra aglomeração é problema, não importa se você gosta ou não. Sempre vai ser um pouquinho de problema. É esse o recado que eu quero dar. Boa noite, ou bom dia se você estiver ouvindo. Para! Para essa bosta! Para!